Seu problema é surdez, zumbido? Acabe com este problema. Seus ouvidos merecem o melhor. Venha realizar uma avaliação da sua audição. O Centro Auditivo Santa Rosa atende no Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Caçapava do Sul e te espera com o que tem de melhor para sua qualidade de vida. Não fique sem ouvir. A solução é agora. Aparelhos auditivos das melhores marcas, preços e condições especiais para pagamento. Também realizamos atendimento a domiciliar e o teste de orelhinha para bebês. Centro Auditivo Santa Rosa. Mais informações, ligue 55-3512-5760. Che, baita Natal, peruso! Só se fala no tracoso! Agulha ou peito bovino, quilo 17,89. Paleta bovina com osso, quilo 20,89. Coxa sobrecoxa de frango dorsal, quilo 6,98. Pernil suíno com osso, quilo 10,90. Cerveja Amstel 473ml 3,39. Beba com moderação. Ai, tá Natal, peruso! Só se fala no tracoso! Ouvir a RC é bom, né? Participar e ganhar prêmios é melhor ainda. Zap Zap da RC. 991291670. Só aqui você ganha prêmio todos os dias. Atenção, ouvinte! Você conveniado com a Provida tem descontos especiais na Ótica Gaúcha. É isso mesmo! Consultou com seu oftalmologista na Provida, tem desconto especial em toda a linha de lentes multifocais, Varilux e digitais. E tem mais! Adquirindo nossos produtos, você estará concorrendo a uma bomba de chimarrão em ouro e prata. Será uma bomba por mês até o mês de dezembro. Venha nos visitar! Ótica Gaúcha, mantendo sempre a qualidade e assistência técnica de seus produtos. Rua 7 de Setembro 738. Fone 55-3281-3891. Escute seus sons favoritos neste Natal com os aparelhos auditivos da Escute Bem. Aproveite nossa super promoção. Aparelhos com até 50% de desconto, parcelamento em até 18 vezes sem juros e a maior garantia do mercado, até 5 anos. Aparelhos discretos e imperceptíveis com conexão para TV e telefone. Ligue e agende seu horário pelo fone WhatsApp 99683-2610 ou venha até a Provida na Rua 15 de Novembro, 762. Quer tratar bem o seu rebanho? Então fale com o Dico, da Disul Produtos Agropecuários. Pois só aqui tu encontra milheto comum por apenas R$2,90 o quilo, além de milheto melhorado, milho transgênico, capim-sudão, dente de burro, aruana e braquiária, com os melhores preços do mercado. E é claro que na Disul tu encontra a famosa erva mate querência amada, para sorver aquele amargo. Sua rádio deseja pra vocês paz, saúde e grandes realizações. 2022 estaremos juntos, tocando em vossos corações. Felicidades neste novo ano. Abra a porta de um novo amanhã. Tanto amor que contagia. Na sua rádio. Um 2022 de festa e alegria. Na sua rádio. Vem com a gente festejar. Na sua rádio. Um ano novo, novos tempos. Felicidades nesse novo ano. E alegria. Na sua rádio. Vem com a gente festejar. Na sua rádio. Um ano novo, novos tempos. Na sua rádio. Caçapava. Acompanhe agora o programa RC Agro. RC Agro, com informações do agronegócio e a previsão do tempo, com aquela música gaúcha para amanhecer o dia mateando. Buenos dias, gauchada amiga. Buenos dias, companheirada buena. Estamos iniciando com mais uma edição do meu, o seu, o nosso programa RC Agro aqui pelo dial da AM1070, a Rádio Caçapava, 70 anos contigo. Onde a partir de agora tu vem comigo, Nicolas Chaves, eu vou contigo até as 8 horas da manhã, trazendo aí sempre o melhor da marca do nosso Rio Grande do Sul, também mesclando com aquela informação necessária para te começar o teu dia muito bem informado, como daqui a pouco a gente traz aí para ti a previsão do tempo aqui para Caçapava do Sul e a segunda capital Farroupilha.